grande amor. Deus que me presenteou, preenchendo com o seu calor o meu coração, minha metade, meu par. Duas vidas, um olhar, a verdade que nasceu assim. Com toda emoção, agradeço por te encontrar. O estrada é meu caminhar, pois teu amor me faz tão bem. Por mais que eu nunca vá contigo, pra mim o amor nunca terá fim. Grande amor, meu grande amor. Eu tenho o meu grande amor, Deus que me presenteou, enchendo com o seu calor o meu coração, minha metade, meu par. Duas vidas, um olhar, a verdade que nasceu assim. Com toda emoção, agradeço por te encontrar. Teu amor me faz tão bem, por mais que eu nunca vá entender, e é bem mais forte do que pensei. Viver contigo, pra mim o amor nunca terá fim, pois teu amor tão bem, por mais que eu nunca vá entender, é bem mais forte do que pensei. Viver contigo, pra mim o amor nunca terá fim. Grande amor, grande amor.